Declaro aberta a sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2009. Convidamos o vereador Edilson Vaz para fazer a leitura do texto bíblico. O homem paciente espera até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe dará restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado no celeiro da sabedoria. Eclesiástico 1, versículo 29 a 31. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 17/11/2009. Ata número 45. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012. 45ª sessão plenária, ao 17º dia do mês de novembro de 2009. Às 19h10, reúne-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Aramone, presidente; Aguinaldo Bujanski de Jesus; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lóvico; Edson Stipe; Adelir Castilho Maldani; Anjo Américo Branco Chemin; Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário; Edilson Vaz, vice-presidente. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. Após lida a ata da sessão anterior, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei Ordinário número 63/2009 altera o artigo 90 da Lei Municipal número 1243, de 30 de junho de 2005, e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 1/2009, da nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Substitutivo do Projeto de Lei Ordinária número 34/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis e imóveis que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 4/2009, de autoria do vereador Fabrício Duarte Lóvica, concede título de cidadão honorário de Pitanga, requerimento número 309/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, número 301/2009, do vereador Edson Stipe, Antônio Adir de Lara e Batatinha. Pedido de informação número 17/2009, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, MECO. O senhor presidente, em conformidade com o artigo 37º da Lei Orgânica Municipal, colocou em discussão e votação o recebimento e admissão para tramitação do projeto de lei complementar número 1, que após procedida a chamada nominal, foram favoráveis os vereadores João Dival Aramone, Aguinaldo Bujanski de Jesus, Fabrício Duarte Lóvico, Edilson Stipe, Dirceu Agostinho Bassani, Edilson Vaz. Contrário, os vereadores Antônio Adir de Lara, Adelir Castilho Maldani, Anjo Américo Branco Chemin. Após aprovada a tramitação do projeto, o senhor presidente deferiu as indicações e os requerimentos, encaminhou os projetos de leis para as comissões, os devidos pareceres e anunciou expediente plenário. Livre a palavra usou o vereador Anjo Américo Branco Chemin, iniciou solicitando ofício de pesar para a família de Jorge Nicolodi, relatou que em reunião com o Comutran decidiram pelo fechamento do mesmo, pois sendo um conselho ele dá sugestões e cabe ao executivo transformar em projeto e executá-las. Mas não é o que está acontecendo. Parabenizou o time de futsal de Pitanga pela sua vitória. Comentou do projeto da compra do hospital da Pitanguinha, que adentrou nesta casa e sugeriu uma comissão de vistoria. O pedido de informação do transporte escolar relatou que ouviu na rádio Pitanga as vinhetas que depende da reforma tributária para o município, contratar mais médicos, fazer a estrada da Barra Bonita e calçamentos. A retirada do projeto de reforma Código Tributário foi por algum motivo, mas o mesmo retornou com poucas alterações e quando for a votação vai contratar uma empresa para filmar a votação para evitar que depois de aprovado o projeto mostrar quais os vereadores foram favoráveis e contrários. Antônio Adir de Lara agradeceu a todos que compareceram ao ginásio, viram o time de futsal de Pitanga parabenizou o mesmo pela vitória, teceu o comentário das obras que estão sendo feitas no município, comentou da compra do hospital pelo município, lembrou que esse projeto já tinha adentrado nesta casa, mas a construção não estava averbada e hoje ainda falta 20%. O valor que está no projeto é de R$ 750 mil, mas veio com avaliação imobiliária feita somente pelos técnicos do município. E a respeito do projeto do código tributário anterior e atual, são mínimas as variações. Adelir Castilho Maldani solicitou ao vereador Meco que o Comutran aguardasse mais um pouco antes de solicitar o seu fechamento, pois o conselho é muito importante para o município. Comentou da falta de conservação das estradas rurais, protestou contra atendimento da prefeitura ao cidadão Adelir Maia, que solicitou um aterro em seu lote em mais de 3 meses e ainda não foi feito. Comentou que votou contra a entrada do projeto da reforma tributária, pois é contra a sua tramitação nesta casa. Em reunião com o executivo, o prefeito solicitou que fosse feito sugestões, houve somente uma sugestão feita pelo orador e aprovado pelos vereadores Meco e Adir, e não foi acatada pelo executivo. Se aprovado, a carga tributária é muito e vai acarretar inadimplência e fuga das empresas para outros municípios. Aguinaldo Vujansky de Jesus iniciou comentando a volta do projeto que altera todo o Código Tributário Municipal, é composto de aproximadamente 300 artigos, e não trata somente de valores, trata também da sua aplicabilidade, multas e não só tabelas e números. Essa matéria não era para ser discutida hoje, e sim só se ela tramita ou não. Neste ano não ficará constrangido se for gravado ou filmado quando votar. Cobrou dos vereadores as sugestões para alteração do projeto. Aparteado pelo vereador Carijó, que relatou que fez sugestões e projeto voltou praticamente sem alteração, mostrando-se contra os valores cobrados. O orador comentou que houve essa sugestão, mas era verbal e não de forma expressa. Solicitou uma audiência pública para avaliação deste projeto. Não se deve antecipar qual posição irá tomar, sem conhecer na integralidade, que nem os vereadores Adir e Meco conhecem totalmente. Aparteado pelo vereador Adir, que comentou que juntamente com os funcionários Maristela, Margarete e Leandro, analisaram artigo por artigo para depois repassar aos vereadores. O orador comentou se foi de projeto atual ou do anterior. E o vereador Adir comentou que foi do anterior, mas que praticamente não teve alteração. Comentou que somente 2 ou 3 vereadores conhecem o projeto de código tributário e que pode ser alterado através de emendas. Aparteado pelo vereador Meco, que comentou que o Observatório Social está sendo formado, mas que o prefeito na rádio comentou que será formado por adversários políticos. O prefeito comentou da existência de vários macaquinhos que querem derrubar o macacão de cima da árvore. O orador classificou a votação contra a transmissão do projeto pelos vereadores Carijó, Adir e Meco. Aparteado pelo vereador Carijó, que falou da aprovação do trâmite do projeto e comentou que do jeito que está, ele não vota a favor. O orador retornou e comentou que se o projeto é tudo o que o vereador Carijó falou, ele também vota contra. Falou também que quando necessário faz crítica, como exemplo, citou a demissão de Osirão. A respeito do hospital, concordou com fazer uma comissão para avaliação. Edilson Vaz, como diretor de esporte da Avercento, informou que sábado passado terminou a Copa Avercento. Sendo campeão, a equipe de Santa Maria parabenizou a equipe de futsal de Pitanga, disse também que falou sim à tramitação do projeto de código tributário, mas pode dizer não se o projeto for alterado. O senhor presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores e como ninguém mais faz uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 16/2009, da autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, aprovado por unanimidade de votos, nada mais constando, passou-se para o expediente explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Anjo Américo Branco Chimim, Agnaldo Vujanski de Jesus, Adir de Lara, Edilson Vaz, Edson Stipe, Adelir Castilho Maldani, que discutiram assuntos debatidos na sessão, nada mais havendo. O senhor presidente encerrou a sessão às 20h50, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrado presente ata, convocando outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 17/11/2009, João de Val Aramone, presidente, e o seu Gutinho Bassani, segundo secretário. Em discussão, ato. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 414/2009, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 34/2009. Matéria do Executivo, projeto de lei ordinária número 64/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Projeto de lei ordinária 65/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens imóveis usados e imóveis que especifica e das outras providências. Matéria do Legislativo, projeto emenda e lei orgânica 4/2009 de autoria do vereador Antônio Adir de Lara, subscritores, revoga o terceiro artigo 105 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de resolução número 4/2009 da autoria da mesa diretora, abre crédito adicional suplementar orçamento da Legislativo Municipal e das outras providências. Requerimentos. Requerimento 323/2009 do vereador Edson Stipe Batatinha, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparo nos pontos críticos do asfalto entre Bom Retiro e Cinco Encruzilhada. Número 324 do vereador Edson Stipe Batatinha, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparo nos pontos críticos do calçamento do trevo da Polícia Rodoviária até a comunidade de Cantu. Número 325 do vereador Agnaldo Vujanski de Jesus, requerendo a realização de audiência pública nesta legislativa municipal para discutir sobre o projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal. Correspondência recebida do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, ofício circular número 12, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada no valor de R$ 8.017,22. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS 10/2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 203,59. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS 10/2009, no Municipal UFPR, no valor de R$ 396,97. Do Ministério da Saúde, comunicando informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 10/2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 1.703,44. Da Unimap, União Municipal das Associações de Pitanga, ofício 064/2009, informando que a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Borboletinha, com declaração de utilidade pública municipal, foi extinta na data de 7 de maio de 2009. São as palavras. Coloco em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 64/2009, que abre crédito especial do orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009. Em discussão. Senhor presidente, de urgência? Por favor, presidente. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Defiro os requerimentos apresentados nessa sessão e encaminho os projetos para as comissões. Pela ordem, presidente. Eu solicito que seja incluído na pauta de hoje, para votação, o projeto da emenda da Lei Orgânica número 4, 2009, da autoria do vereador Adir e subscritores, que revoga o parágrafo 3º do artigo 105 da Lei Orgânica Municipal, justificando que dos tributos municipais, parágrafo 3º, é vedado conceder isenção de taxas e de contribuições de melhorias. Parágrafo 2º. Conceder parcelamento para pagamentos de débitos fiscais em prazo superior a 120 dias. Isso em dado encontro com o REFIP do IPTU e entra em contradição com as leis da Câmara. Coloco em discussão e votação no pedido do vereador Meco para inclusão na ordem do dia do projeto de emenda da Lei Orgânica número 4/2009. Então, coloco em discussão. Favorável, presidente. Coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Paraliso a sessão para que as comissões emitam um parecer no projeto de emenda da Lei Orgânica número 4/2009. 5 minutos. Reabro a sessão. Passamos para os pendientes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, casa cheia, boa noite. A preocupação é grande. Na sessão passada, nós até comentamos sobre o Comutran, sobre a preocupação que nós que fazemos parte do Comutran também, e foram feitos algumas solicitações e não tivemos retorno, problema de financeiro, o município atravessando numa crise financeira e o Comutran ficou parado. Até o vereador Carijó solicitou que nós não desistíssemos, mas hoje tivemos uma reunião quase que derradeira, vamos dizer assim, e foi muito boa. Muito boa porque o senhor Zé Fachin praticamente assumiu a posição da presidente, que é a Janine, por ela estar meio doente ou coisas assim. Ela não pôde comparecer e parece que ele vai assumir essa posição. E até a torcida nossa que agilize, porque o nosso trânsito, a nossa cidade está passando por um impacto em número de veículos, em número de pessoas que estão no dia a dia dependendo dessa movimentação. Mas eu também tive, até posso dizer, fazendo um frete de boi, e tive na propriedade do seu Almirzinho, o qual até falou em nome do vereador Batatinha, o qual ele votou, o vereador Edilson, que ele solicitou uma máquina, até por sinal ela foi por duas vezes na propriedade dele, mas por motivo de emergência foi tirada a máquina as duas vezes. A terceira vez quebrou e não foi terminado. Até peço ao vereador Batatinha, o qual é seu eleitor, que solicite uma retro, porque não tem água. Mais de 300 litros de leite, quase que diariamente, é jogado. É claro que nós entendemos também que o clima, da maneira que está, mas é judiação, por causa de um pedacinho de estrada. O vereador conhece? Essa parte. É estrada ou bebedor que está com problema? É estrada ou bebedor que está com problema? É o bebedor e entrar na leiteria para conseguir tirar o leite. É só que o bebedor dele é com reta escavadeira, né? É, reto. E a reta escavadeira, no momento, agora, está em ponte, bueiras, e está muito difícil agora a reta escavadeira, né? Esse que é o problema. Eu já expliquei para ele, esteve aqui na Câmara. Então, ele entendeu, está esperando lá. Mas breve possível, com certeza, o secretário vai atender. O problema é jogar o leite fora. Eu até... A gente não pode deixar de falar, todo mundo viu, presenciou, eu acho que todo mundo, não posso dizer, mas uma grande parte tem conhecimento, de um acidente que teve agora, ali na Pitanguinha, com o caminhão da prefeitura, caminhão-pipa, motoqueiro. Acidente acontece. Mas eu queria solicitar ao Departamento de Saúde que não mandassem só o motorista. O rapaz, o motoqueiro que se acidentou, até um pouco até meio grande e a dificuldade grande para o motorista conseguir sozinho. É claro que mais pessoas ajudam. Mas e o problema que pode causar com uma pessoa acidentada? O Departamento de Saúde tem que ter um pouquinho de consideração e mandar um enfermeiro junto, ou mais pessoas habilitadas para cobrir esse acidente, ou outros acidentes. E parece que não é a primeira vez. Mas acredito que a intenção é boa. O Departamento de Saúde, o secretário, vai talvez se manifestando ou até procurando melhorar para que não torne esses acidentes um pouquinho mais prejudicial à saúde dessas pessoas. Eu queria também convidar os vereadores amanhã às 10 horas, como hoje entrou esse projeto de lei número 65, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir, comprar bens imóveis, usados imóveis, que se especifica e dá outras providências. É o hospital na Pitanguinha. Eu queria convidar os vereadores, já conjuntamente com o secretário de administração, as pessoas que fizeram parte daquela vistoria ou avaliação do hospital, o qual trouxeram um valor de R$750 mil, para que os vereadores fossem lá, eu acho que o vereador Adir, o vereador Carijó já confirmou a presença, amanhã às 10 horas da manhã, acredito que os outros vereadores também participarão desta avaliação, para aquisição deste imóvel. Permitam uma parte, hein? Faz favor. Nós não vamos fazer avaliação, nós vamos conhecimento. Só conhecer o hospital. É porque se eu acho que se os vereadores concordarem, como o vereador Adir já até fez deu uma opinião que fossem feitas avaliações, sendo que essa avaliação que foi feita somente por funcionários da prefeitura. Então que fosse feita uma avaliação também de imobiliárias daqui da cidade, para chegar numa conclusão e que nós possamos votar sem sombra de dúvida. Eu acho que na sessão passada, quando foi falado sobre essa reforma tributária, eu votei contra a entrada do requerimento, como o vereador Adir, o vereador Carijó, porque eu achei que não mudou nada. Eu achei que o requerimento, ou esse projeto, veio a primeira vez, está aí, eu estou com ele até agora, eu acho que não mudou muita coisa. Mas o líder do governo não está aqui hoje, motivo pessoal, trabalho, solicitou que fosse feita uma audiência pública para a população ter conhecimento de como vai ser cobrado os tributos no município de Pitanga. Eu acho que todo mundo ouviu, todo mundo, quem teve condição, teve privilégio de até pegar a Gazeta do Povo ou outros jornais, ler a notícia que outros municípios aumentaram o IPTU. Toledo, se eu não me engano, 350%. A população se manifestou. Brigou. Pôs até nariz de palhaço. Baixou para 42%. 46%, se eu não me engano. Outros municípios teve um aumento. Pitanga tem que ter um aumento também, eu concordo. Essa reforma tributária, de certa forma, ela não é ruim. O ruim dela é os valores, que foi o que nós pedimos naquela reunião lá no Centro Social, que fosse reavaliado, revisto. Porque a inadimplência que está hoje, qualquer pessoa pode chegar na prefeitura e perguntar, eu acredito que a informação vai ser levada. Imagine com essa alta, porque a mudança não teve. Por isso que eu votei contra a entrada do requerimento. Porque é o mesmo. Não mudou nada. Mas fiquei contente, porque nessa sessão, há dias atrás, eu pedi que, ou melhor, solicitei ao executivo, que se eles estão tendo problema até na área redacional, que convidasse técnicos aqui da casa para ajudar. E eles foram. Foram convidados. E pela terceira vez veio de volta esse projeto para a Câmara. Área redacional arrumada. Mas ainda, números não mudou. Infelizmente, hoje, o líder do governo, o vereador Aguinaldo, não está aqui para confirmar o pedido da... Eu acredito que todos os vereadores votariam sim a favor dessa audiência pública, já que o requerimento está na casa, para que as pessoas participem também. Que as pessoas venham e vejam e façam as contas. Porque eu acho que não foi muitas pessoas quando o prefeito convidou para que fossem lá na prefeitura levar o seu carnê de IPTU e fazer a conta. Acredito que foram poucas pessoas. E não é só o IPTU, a reforma é tributária. Nós temos alvará, nós temos o ISS, nós temos muitas mais coisas que podem fazer uma diferença muito grande no nosso município. Acredito que o vereador líder, na próxima sessão, vai ser votado o pedido para audiência pública. E tenho certeza que todos os vereadores votarão a favor. Eu só espero que o líder do governo saiba justificar, ou melhor, convença a população que esse percentual, se nós falarmos em 100, 200, 300, nós vamos fazer demagogia. Não. Eu acho que o líder do governo, com essa audiência pública, vai mostrar realmente qual é o percentual. Porque lá, no Centro Social, foi feito conta do IPTU do vereador Carijó, deu quase 300%. No meu IPTU, quase 300%. Pelo menos os dois que foram feitos, as contas que foram feitas lá. Foi quando o prefeito retirou o projeto. Só que o estranho é que o projeto voltou mesmo. Continua ainda, como diz o vereador Carijó, assustador. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhoras e senhores, secretários, alunos da Escola do Rio 15, muito obrigado pela presença. Muito nos honra de recebê-los nesta casa. E esperamos que no futuro, bem próximo, aquela região, de repente tem um representante e esteja aqui nessa casa também, como hoje nós aqui estamos defendendo todo o município de Pitanga. Iniciando, quero agradecer o convite do secretário da Indústria e Comércio e Turismo, senhor Rodrigo de Abreu Ribeiro, e quero aproveitar e estender também esse convite a todos que se fazem presente e a todos os munícipes da 20ª FECOP, Feira do Comércio de Pitanga, que estará sendo realizada de 26 a 29 de novembro, tendo como local o Centro de Eventos Dom Antônio, na rua Sir Nunes, 171, bairro Vila Planalto. Abertura é dia 26 às 20 horas. Muito obrigado pelo convite. Recentemente, nós tivemos uma reunião lá no Sindicato Rural de Pitanga, onde nós recebemos diversas lideranças. Essa reunião também foi organizada pelo Banco do Brasil, agência aqui de Pitanga, com a participação do superintendente do banco de Ponta Grossa, aonde foi tratado das questões de financiamentos de custeio e financiamentos de investimentos pela linha PRONAF, Programa da Agricultura Familiar, que nesse ano de 2009 o índice de inadimplência está em 7%. Santa Maria do Oeste já esteve a quase 13%. E o porquê desta reunião? Com estes índices altos, o Banco do Brasil, aqui de Pitanga, para esses dois municípios, Pitanga e Santa Maria do Oeste, praticamente nós não teremos verbas para ser aplicada na lavoura, enquanto não baixar esses índices de inadimplência para menos de 5%. Estavam presentes as cooperativas, a Cressol, que trabalha também com a linha de crédito, o Sicred. E o Banco do Brasil tem um grande interesse de colocar esses valores à disposição da comunidade. Mas também, esses valores, quando eles são repassadores pelo Banco do Governo, através do Banco do Brasil, eles precisam que esses valores retornem. Porque nós que ficamos brigando para que o pequeno produtor seja atendido, que tenha crédito, que permaneça na propriedade, para que pare o êxodo rural, e também para que e esses investimentos realizados na propriedade dê retorno. Talvez haja inadimplência porque não está havendo retorno para o produtor, não está tendo lucro. Muitas vezes, prejuízo, preço do milho R$15,40. O leite, que foi um grande investimento aqui do nosso município, então, nós somos aí uma produção bastante aqui do município, os preços estão defasados, e isso não está gerando para que consigamos quitar esses financiamentos. Mas é a realidade hoje do município de Pitanga. O Banco do Brasil, inclusive, para novos clientes da linha PRONAF, ele não poderá atender nessa safra 2009-2010. Na questão do trigo, vereador Carijó, Vossa Excelência, que foi agricultor por muitos anos, convive também diariamente com os agricultores. Nessa safra 2008-2009 foi incentivado pelo governo federal para que os produtores fizessem um plantio. Na época foi cogitado o preço R$ 31, R$ 32, R$ 33 a saca. Por fatores climáticos, houve a baixa qualidade do trigo, e foi colhido triguilho, e quando da entrega, os preços do triguilho é R$ 9, R$ 10 ou R$ 11 a saca. Praticamente impossível o pagamento desses financiamentos. seguro agrícola cobre somente 70%, sobra 30% para o produtor, e o trigo com pH superior, 78 a 80, mesmo com os leilões do PEP, porque através desses leilões, os custos, tanto do armazenamento, secagem, frete, fica por conta do produtor. Ele tem um custo aproximadamente de 10 reais por saca. Então tem produtor que está pegando 21, 19 reais a saca nesses leilões que foram promovidos pelo governo federal. Talvez aí esteja também um dos motivos da inadimplência que vem ocorrendo nas agências, principalmente do Banco do Brasil. Esta é uma preocupação que sempre a gente traz aqui, esse conhecimento do setor agrícola. Pitanga é estritamente agrícola e pecuário. E quando Vossa Excelência, vereador Meco, falava da questão do Código Tributário, ela também abrange o setor rural na questão da planta genética, dos valores, da terra nua do município de Pitanga. Que hoje o ITBI ele se encontra R$ 6.500 e para as terras mecanizadas poderá ir a R$ 19.800. Quanto ao projeto 65, /2009, que diz da aquisição de um imóvel urbano edificado com área de 1.500 m², constituído pelos lotes 3 e 8 da quadra 4, loteamento Jardim Dona Maria com a matrícula 27.419 do CRI de Pitanga, com área total construída de 496.46 m², juntamente com os materiais permanentes, equipamentos administrativos e hospitalares usados. Artigo 2º diz o seguinte: o imóvel edificado, os materiais permanentes e os equipamentos administrativos e hospitalares usados serão destinados à instalação do imposto de saúde. Artigo 3º, o imóvel edificado, os materiais permanentes e os equipamentos administrativos e hospitalares usados serão adquiridos pela importância de R$ 750 mil, sendo que o valor de R$ 663.761,30 destinam-se ao pagamento do imóvel edificado e R$ 86.238,70 corresponde aos materiais permanentes e equipamentos administrativos e hospitalares usados. Artigo 4º, o pagamento será efetuado da seguinte forma: R$ 200 mil por ocasião da assinatura da escritura e 40 parcelas mensais iguais no valor de R$ 13.750, cuja despesa correrá à conta das seguintes dotações do orçamento vigente. Esse 65, que adentrou hoje, vocês notaram que foi retirado o projeto 34/2009, que era o primeiro projeto que era da compra. E quando relator deste projeto, quando adentrou nesta casa, ele não estava indo com a área devidamente averbada, nós solicitamos que fosse regularizada a documentação. Por isso que ele retornou agora com o projeto de lei 65/2009. Ele foi atendido e averbado parte, ele é 500 e poucos metros quadrados, mas foi averbado 496. Ontem nós solicitamos a esta casa, foi deferido o requerimento pelo senhor presidente, onde nós solicitamos que fosse também solicitado pela Câmara, em nome de todos os senhores vereadores, um orçamento pelas imobiliárias aqui do município de Ipitanga, para que nós tenhamos maior embasamento desses valores. Porque os valores que constam aqui são os valores que a equipe formada aqui pelo município de Ipitanga fez a avaliação. E para que a população também e nós tenhamos maior segurança, porque eu confesso a vossas excelências, eu não posso dizer se aquele prédio vale ou não. Eu não sou especialista da área. Por isso, da solicitação dessas imobiliárias para que façam o levantamento do referido valor. Pois não? Por gentileza, vereador, podia só nominar os nomes das pessoas que avaliaram esse imóvel? Dessa equipe da prefeitura? No atual aqui não diz, mas foi o senhor Luiz Bacheschi, a engenheira Janine Grande, e o Vanderlei Vidal de França, que deram esses valores, acompanharam a avaliação pelo município de Ipitanga. Então nós que estamos aqui essa noite, e para que quando nós formos votar esse projeto, quanto mais documentos nós tenhamos em mãos, com base, nos trará garantia de que o dinheiro público está sendo bem aplicado. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, amigos vereadores, público aqui presente hoje, imprensa escrita e falada, meu boa noite. Venho hoje também, senhor presidente, falar do Comutran. A vossa excelência, o vereador Meco, falou bem. Comutran está parado. Parado, nem começou. Como o vereador Carijó falou aqui nessa Câmara, no começo do ano, sobre os asfaltos que as carretas danificam. Uma das primeiras coisas que o Comutran deveria tomar providência e a sinalização também da cidade. Falando em asfalto, hoje está aí o diretor da cidade, vou cobrar ele aqui na tribuna. O asfalto da Pitanguinha, quem mora lá na rua Rui Barbosa, está precário. Falar que sou do lado do prefeito, já conversei, e eu fico até com vergonha pela cobrança que eu estou tendo daquela comunidade que lá eu faço parte. Então hoje eu peço para a Secretaria da Cidade que tome providência urgente daquele asfalto, porque está feio. Quem passa na rua Rui Barbosa, na rua Euclides da Cunha, só vendo como é que está aquele asfalto. O vereador Meco falou sobre o Almirzinho. Já foi resolvido o caso do Almir. Falei com o Júnior, secretário do interior. Sábado, domingo, vamos fazer o serviço dele lá. Até achei uma atitude tua boa. Vim cobrar e não criticar. Porque eu só vejo muito da tua pessoa crítica, né? Então, acho que está de parabéns pela cobrança. Já então pode ter certeza que o vereador Edilson Vaz pediu junto, está aí o secretário do interior, Júnior, e vamos resolver esse problema dele, que ele precisa muito pelo tratamento dos gados lá, né? Do gado leiteiro. E falar sobre a reforma tributária, tive na última sessão, aqui nessa tribuna, e falei que eu renunciava ao meu mandato se eu fosse votar nesse projeto do jeito que está. A população tem que estudar. Vai ser feita essa audiência pública, o vereador Aguinaldo pediu, e eu acho que é por aí mesmo. Vamos estudar. É claro que o prefeito precisa da arrecadação, mas vamos ajudar a fazer essa reforma tributária do jeito que ela merece. Não só nós virmos aqui numa sessão hoje, parabéns, casa lotada, criticar esse projeto. Vamos estudar que o prefeito precisa fazer uma cidade diferente. Passa o povo de fora, passou anos e anos e Pitanga continua a mesma. E se nós não dermos uma estudada nessa reforma tributária, Pitanga vai continuar sempre a mesma. É claro que não valores absurdos, como falaram do IPTU, de 300%, 400%. Eu quero que pegue uma casa de 70 metros quadrados, num terreno de 300 metros, e meça. E fala, diga para mim que vai subir 300%, eu também sou contra esse projeto. Mas não é que nem fala, todo mundo fala. Claro que tem terrenos grandes, com a propriedade só em cima. Esse terreno, aí 1.000 metros, 800 metros, eu acho que tem que ser cobrado um valor mais alto mesmo pelo terreno baldio que tem ao lado da casa. Tem vários terrenos baldios, inclusive do lado da minha casa lá, é uma quadra enorme lá. Aqui esse terreno tem que ser cobrado valores altos mesmo. Ou a pessoa constrói, ou vende, ou deixa alguém construir que quer progredir o progresso da cidade. Eu acho que nós temos que falar junto o dia dessa audiência pública com o prefeito. Eu estava vendo os valores desse terreno baldio, é pouco para quem tem 8, 10 terrenos. Agora a pessoa aí com 1, 2 terrenos, também acho que não vamos exagerar, cobrar valores altos. Mas a pessoa que tem 10, 20 terrenos, tem que ser um valor altíssimo mesmo. Ou vende, ou constrói, ou faz alguma coisa. Não deixar dos méritos da pessoa ter muitos terrenos. Mas esse vereador, critica nesse terreno baldio o valor baixo do IPTU. Aí eu tenho certeza. Construiu, volta ao valor normal. Mas se não construir, tem que chegar o ferro mesmo. Desculpa a palavra, mas é fazer pagar parder mesmo. E daí as pessoas vão construir. Essa parte, vereador? Sim. Essa parte. É, por isso que vai ser audiência pública, para o povo participar e dar a sua opinião na audiência pública. É, eu acredito que no município, é Toledo que você falou, meu? Que não teve essa audiência pública, por isso que o povo se manifestou e foi para a Câmara pintar a cara. Por isso que hoje o prefeito está fazendo essa audiência pública para a população participar. Falando da compra do Hospital da Pitanguinha, eu já fui lá, já fui imobiliária e já falo já. Eu voto a favor, porque os valores que tem que eu vi pela imobiliária, vereador Meco, é o valor ideal e ainda abaixo, por ser comprado por 40 parcelas de 13.750. Hoje se fala 750 mil, mas vai ver daqui 3 anos, você vê quando vai estar valendo esse hospital. Então, eu concordo e sou da favor, favorável. Pitanguinha não tem nada. E esse vereador, junto com o prefeito, prometeu um posto de saúde, seja nesse hospital, seja onde, mas o posto de saúde vai sair. Eu moro lá e prometemos que o político não deve prometer, mas se prometer tem que cumprir. E prometi junto com o prefeito, que é da barra, junto com o meu partido PR, e ele já falou para mim que nós vamos fazer porque estava no plano de governo dele. Permite? Sim. Vossa Excelência, então já tem em mãos os laudos das imobiliárias? Eu, laudo não tenho, só fui na imobiliária para ver se o valor estava correto. Eles falaram que o valor... Dá uma parte. O senhor pode me informar qual a imobiliária que o senhor levou lá e ele deu, ele olhou todo por dentro do hospital, por fora, o terreno? Eu conversei com o Jean, que é o meu cunhado, da imobiliária lá, não sei o nome dessa imobiliária, lá do posto ali, da Zimmermann, né? E ele falou que o valor estava no valor correto. Mas ele fez o levantamento ou ele só falou? Nem não, nós conversamos assim, né? Então, informal. Não, informal, não foi... Né? Mas eu mesmo que fosse altíssimo, uma compra para um hospital, que você vê que futuramente está escrito aí nas compras, até UTI, o prefeito pensa em pôr nesse hospital. Então, para a população, até que fosse um valor altíssimo, eu era de acordo, mas não... Valor altíssimo no IPTU, né? Mas no hospital até é de acordo. Mas esse valor está um valor correto e certo. Falando também hoje, conversando com o Mug lá de Santa Regina, está aí o Dirceu, já pediu um requerimento pela montando a associação lá e não tem condições financeiras. Até pediram para a equipe falar com o presidente para nós darmos uma força, mas eu vou falar, pedir um requerimento semana que vem para o prefeito nós dar uma força para montar a associação do Santa Regina, que é uma associação a mais para a comunidade, é muito importante. Falando também, hoje, ontem estivemos lá na Secretaria do Interior, chegou o trator da patrulha que todo mundo falava que era política desse vereador, essa patrulha não chegaria. Eu até estava com medo, mas eu acho que se um deputado federal, Reynaldo Stefano, prometeu que mandaria essa patrulha agrícola, hoje com o ministro da Agricultura, de 156 mil, mais a contrapartida da prefeitura, foi para 173 mil. Eu estava preocupado também. Mas aí que eu digo, mexer com político honesto dá gosto. Quero parabenizar o trabalho desse ministro da Agricultura, Reynaldo Stefano, com essa patrulha que ontem chegou. O trator da plantadeira aí, faz falta só o pulverizador e a ensiladeira. E também ontem chegou dois resfriadores, que vai ser para a comunidade marrequinha, né, Júnior, da Serra da Palmeira, está aí mostrando que o político sério tem que prometer e cumprir. E está de parabéns à administração, que esse resfriador tinha pessoas lá da Serra da Palmeira que não acreditava que vinha esse resfriador. Então, como essa administração honesta e séria, provou mais uma vez que está aí o resfriador e a fratura agrícola que vai ser entregue para São Berto, o Dom Bosco e o assentamento do Cascata. Tinha que falar isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a imprensa, através da Rádio Pitanga presente, o Jornal Paraná Centro. Peço, senhor presidente, que conste em ata e solicito a presença do colégio do Padre Vitor do Rio 15 de Baixo, que eles assinem a ata pela presença dos alunos hoje que vieram participar dessa reunião, prestigiar a nossa reunião e incentivar eles que sempre venham, que sejam sempre presentes, que, como o vereador Adir citou, aí pode ter os nossos futuros da Câmara, ou um próximo prefeito. É isso aí, essa juventude tem que estar sempre presente nessas reuniões, nessas discussões. Porque como aqui na Câmara de Vereadores é a hora que a gente tem que lavar a roupa suja, e às vezes é dessa forma, às vezes vocês vê alguma discussão, mas pode ter certeza que os vereadores discutem pelo bem da população, pelo bem do município de Pitanga. E também hoje vim aqui falar também de um projeto que chegou até minhas mãos, do projeto Stop a Violência à Doméstica contra as Mulheres. E eu lendo esse projeto, que esse projeto tem a realização da Coordenadoria Especial da Mulher. Também tem o apoio da Prefeitura Municipal e do Conselho Municipal da Mulher. Eu lendo esse projeto, eu via a grandiosidade desse projeto, dessa forma que é a violência contra as mulheres. Eu lendo esse projeto e fiquei triste em vendo das denúncias que teve de 2009 aqui. Durante 9 meses, teve 59 mulheres que teve reclamação, que foram até a Polícia Civil reclamar da violência que está tendo em casa, dos maridos que está tendo. Então, eu faço até um apelo, vendo esse projeto, como as pessoas estão correndo atrás, para nós tentarmos, através de deputados, do governador, para nós trazermos para o município de Pitanga uma delegacia especial da mulher. Porque hoje as mulheres às vezes têm vergonha de denunciar, de ir até a delegacia, porque para falar, às vezes tem o receio de falar com o homem ali. Se tendo nós, o município de Ipitanga, criarmos uma delegacia especial da mulher, eu acredito que seria louvável ao município, louvável às mulheres que tanto batalham para os seus filhos, para os maridos, e às vezes chega em casa, o marido, eu digo assim, vamos dizer, bêbado, né? Mas, no bom sentido ali, e acaba agredindo a mulher, acaba agredindo os próprios filhos em casa. Então, isso fica aqui uma reivindicação desse vereador, e acredito, acho que de todos os vereadores, de nós criarmos, solicitarmos aos deputados uma delegacia de mulher ao município de Ipitanga. E parabéns para as mulheres que estão hoje aí, pela essa força, pela essa campanha, pela essa atitude bonita que vocês estão tendo, pela essa campanha que vocês estão. Parabéns e continue assim. E precisando desse vereador, estamos sempre às ordens nesse ali. E também eu não posso deixar de falar também da 20ª FECOP também, que vai acontecer no dia 26 a dia 29 de novembro. O vereador Adir já citou, mas eu também não posso de citar esse grandioso evento que vai acontecer no município de Ipitanga, que tem à frente ao secretário de Indústria e Comércio, o Rodrigo Ribeiro. Parabenizar ao secretário por essa grandiosa festa que vai ter ao município de Ipitanga. E também falar ao secretário de Indústria e Comércio, eu não sei se cabe a ele ou não, mas para criar uma ideia, no antigo pátio da prefeitura ali, vai ser criado o centro de evento, e a gente anda nas cidades e vê todo aos domingos, aos sábados, na cidade, sempre é criado a gente chama daquela, chama pedra, é onde tem a venda de veículos, né? E a gente sabe que o município de Ipitanga tem muitos que vivem de, vamos dizer, no bom termo, no rolo, assim, né? Vende o seu carro, né? Então, para nós criarmos no município de Ipitanga, ali no centro de eventos, esse aí no dia ou num sábado, veja o melhor dia que seja, ou no sábado ou no domingo pela manhã, ter nesse espaço, a prefeitura, tenho certeza que ela cede esse espaço para esses rolistas ter o seu local. Então, o pessoal de Ipitanga já fica sabendo que no domingo, pela manhã, vai ter lá no pátio da prefeitura esse encontro lá, essa venda de veículo que o pessoal tá falando. E também, a gente vê hoje, parabenizar ao prefeito também, a administração dele. A gente vê hoje Ipitanga de uma maneira um pouquinho diferente. Uma cidade hoje que está embelezada, hoje você passa nas ruas, você vê uma cidade já mais alegre, com flores na rua, com esse asfalto que está saindo ali na próxima Comercial Ivaiporã, próximo ao Supermercado Regina. Isso é válido. E bem, como o vereador Edilson Vaz colocou, tem que ser criticar as coisas como estão feitas, como foi citado na Pitanguinha. Eu também já passei na Pitanguinha, vi que realmente o asfalto lá está precário, a gente vê. Mas é com falar ao prefeito, falar a secretária da indústria, da cidade, que para rever essas localidades aí ainda estão com buracos, para ver a melhor possibilidade para fazer. E também para finalizar essa minha fala, falar que é também o Código Tributário. A gente sabe que está uma polêmica, eu tenho certeza que os vereadores estão com a cabeça quente, né? Estão com a cabeça pensativa no projeto. Mas a gente revendo hoje em conversa, vereador Meca, eu tenho certeza que o prefeito ele vai estudar de novo, a gente vai ver, porque às vezes as falhas acontecem. Então vamos rever de novo esse projeto e vamos colocar ele de volta a essa casa para reformular ele e trazer uma boa proposta, porque eu entendo que o município de Ipitanga não é só o município, como toda a cidade do Brasil, do Paraná, ela tem que haver essa reforma tributária. Mas o prefeito ele também está com a consciência que ele vai ser reformulado esse projeto, e nós vamos trazer também com audiência pública, com o público presente, para nós apresentarmos uma boa proposta, uma melhor proposta a toda a população de Ipitanga. Permite? Toda. Eu tenho uma preocupação, já manifestei ao presidente, que nós só temos mais 3 sessões normais, né, que 15 de dezembro encerra. E nós temos ainda o orçamento do ano de 2010, nós temos esse projeto agora que adentrou o 65 da compra do Hospital da Pitanguinha, nós temos esse código tributário, nós temos de repente vai ter que fazer também uma audiência pública da questão do 65 do Hospital da Pitanguinha, que já o tempo está ficando escasso, né? Então, vamos ter que agilizar, né, esses espaços de tempo que nos sobra. Concordo também, vereador Adir, com suas palavras, mas a gente vai, com certeza, ver que o tempo está curto, e rever sobre esse código tributário, que eu também falo como um vereador, a gente tem que rever, e a população também tem que participar, tem que nos ajudar, para que seja para o bem ambas as partes, tanto tanto para o interior como da cidade. Eu tenho certeza que ele vai vir, esse projeto, com uma nova reformulação, uma nova proposta, e a proposta vai ser tanto como dos vereadores, da população, para nós também nos ajudarmos o município de Ipitanga. É isso que eu tinha que falar, meu presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, nobres pares, eu quero saudar a todos os estudantes que tiveram do 15 de baixo. Quero fazer um agradecimento muito especial ao professor Pardal. Me permite, eu vou chamar de Pardal porque eu só conheço por ele. Se me pedirem o nome dele, eu não sei. Celso. Pardal. É que nem eu, às vezes eu mesmo digo que me chamo pelo nome de Adilírio, estou me chamando pelo apelido, porque eu me chamo mais por Carijó. Quero saudar a todos os funcionários municipais. Quero saudar a imprensa que aqui se faz presente. Chefe de gabinete, Geninho. Eu sei que tem agricultores aqui, uma saudação muito especial. Aos nossos agricultores do município de Ipitanga. Quando o vereador Adir faz uso da tribuna, eu gosto de escutar ele falar, porque ele defende também a classe dos agricultores. E é preocupante. Vereador Adir, eu não me fiz presente na reunião, não deu certo para mim participar daquela reunião, mas o convite tinha chegado, inclusive, através de sua pessoa. Mas escutei uma entrevista que a Vossa Excelência concedeu na rádio, e é preocupante. A inadimplência, se chegar passado 5, quer dizer que não injeta mais dinheiro no anário do Pronaf. Imagino, o nosso município é um atraso. Aí vai acontecer uma situação muito crítica e difícil, porque é milhões que vai deixar de circular na praça. É, nesses últimos, foi 12 milhões que foi injetado aqui na praça. Vejam bem, é muito importante. Eu acho que ela tem um lado injusto também, mas as leis vêm de cima e só pode ser mudado lá. Porque a maioria paga certinho. De repente, aqueles que não pagam, mas aqueles que pagaram vão ficar prejudicados. Porque aqueles que não pagaram. Claro que se não pagaram, porque deu granizo ou uma adversidade que ele perdeu a lavoura, é considerado o seguro cobre. Mas eu acho injusto na maneira que a grande maioria que paga certinho, daí no caso ficaria penalizado. Aí é lamentável. Eu gostaria até que se o vereador Adir pudesse ajudar a esclarecer, eu tenho certeza que os estudantes do 15 trabalham na área da agricultura. Qual é o percentual que tem de inadimplência no nosso município? Ou na região, não sei como é que tem o conhecimento. Aqui no município de Ipitanga está em 7%. 7%? É. E Santa Maria estava em quase 13%. Eram os dois municípios que estavam participando dessa reunião devido ao alto índice. Obrigado, Eduardo. Porque a nossa agricultura hoje, todo mundo sabe que ela é composta dos pequenos agricultores. É áreas pequenas. Hoje a bacia leiteira é... Eu creio que nós estamos hoje entre as três. É a terceira maior bacia leiteira do estado do Paraná. Se eu estiver equivocado, mas duvido que ela não seja a quarta. E faz parte importante na nossa economia, que eu gosto de falar muito, que só o distrito da Vila Nova produz em torno de 60 mil litros de leite por dia. Então vocês vejam que a produção ela é bem significativa. As dificuldades, como foi falado aqui, os que me antecederam, na questão de estrada e escoamento da safra dele, é problemática. Isso é um problema sério. Conheço o agricultor que se referiram aqui. Em muitos casos, é bastante reclamação que vem através, eu sei que eles vêm para os vereadores agricultores, nessa questão de estradas, escoamentos de produção, que às vezes a gente não vê aqui, não fala o nome do produtor, mas é bastante. Tem muitos lugares que a queixa é grande nessa questão. Como tem problema no transporte escolar, também muito grande. Teve mês, não me falha a memória, foi mês de julho, o ônibus que faz a linha que vem da Barra Bonita, num mês veio três vezes. Três vezes. Então é difícil. E nós sabemos que chove, um ônibus não vem mesmo. Como foi bastante chuva, não vem. Então, essas dificuldades tem. Cada prefeito vai ter que fazer uma parte. Todo, quero deixar bem claro, não tem prefeito que vai vir aqui e vai resolver todo o problema do mundo. Não existe isso. Eu sempre falava nas minhas campanhas políticas, quando eu participava nas reuniões, cada prefeito vai fazer uma parte, que é impossível fazer tudo. E sempre eu deixava bem claro, vereador não faz nada. O vereador só pede. Ele intervém e pede em nome da população. Quem dá ordem para fazer um cascalho lá não é nenhum vereador aqui. É o secretário de obras do interior. Nessa administração, que tem a Secretaria do Interior, a Secretaria de Cidade trabalha só no perímetro urbano. Então, no interior, o vereador pede, o secretário do interior vai tomar as providências de tomar atitude e fazer alguma coisa. Que o vereador não tem autoridade para chegar lá e dizer, amanhã eu vou lá fazer um cascalho. Ele vai depender do secretário ou do prefeito. As duas autoridades maiores. O prefeito maior que manda no secretário, e o secretário depois. Aí tem a sequência dos funcionários que cumprem a ordem. Também, quero aproveitar também e dizer que logo quando vencemos a eleição, me comuniquei também com o deputado Alexandre Cury, deputado que representa, e representa também o município de Ipitanga na Assembleia Legislativa, da questão da patrulha do Estado. Ela não vai resolver todos os problemas, mas ela vai ajudar. Ela vem aqui e vai fazer 20 quilômetros em 40 ou 45 de serviço, mas faz 20 quilômetros. Então vejam bem, se a patrulha vier e fazer, inclusive incluímos lá no distrito da Vila Nova, ela ajuda, é 20 quilômetros menos que o município vai ter que fazer. Então eu acho que toda ajuda que tem, todos os programas, A administração pública tem que pegar e aproveitar esses programas bons e absorver, porque é, bom, é vantagem para o município de Itanga. A contrapartida, eles entram, eles vêm com todos os caminhões, com moto niveladora, com rolo, com trator esteira. A contrapartida do município é pagar o hotel para os funcionários da patrulha pernoitarem à noite, que acompanham o café. O almoço eles têm diária, que ganham do Estado, eles se viram. Então vejam bem, não é uma vantagem grande do município? Claro que é. É muito importante. Mas, por divergências políticas, que nesse ponto, eu tenho as coisas que eu gosto do Zampieri de mim, mas tem umas coisas que teimam em não ter um relacionamento mais próximo com o deputado Alexandre Cures, que tem o mando político. Aí tem o deputado Artagão, que é do mesmo partido, que é da mesma base do governo, mas que é de Guarapuava e tem o mando político em Guarapuava e não sei, em outros municípios. O Alexandre não vai levar patrulha para eles lá, não. E eu digo porque eu conheço. Patrulha, quem determina politicamente é os deputados da base aliada. Não vamos se iludir e falar aqui porque o prefeito que o povo gosta de ouvir. É os deputados que compõem a base aliada. Eles têm uma força muito grande nessa questão. Porque os governos, todos os governos, têm que ter maioria lá na Assembleia. E eles precisam dar o apoio político também para os seus deputados. Permita a barca? Com muito prazer. Porque, eu quero saber então, por que, que o deputado Artagão trouxe 400 e poucos mil para a reforma do Colégio Antônio Dorigon? Porque Vossa Excelência está falando e que o deputado Alexandre Curo já tinha articulado junto com o núcleo, só Vossa Excelência se informar, já estava bem encaminhado. Só que o Alexandre Curi não trava nada das coisas que é para vir para Pitanga. Vamos deixar bem claro também. Agora, que existe uma falha muito grande nessa questão, existe. Sim, e sobre essa patrulha, então, o Alexandre Curi interfere? Se o prefeito pedir para ele? Se o prefeito ir lá solicitar, e eu levei um baixo assinado dos moradores da Vila Nova, 71 assinaturas, foi o primeiro lugar que eu levei, foi no gabinete. Foi a primeira e última vez que eu fui no gabinete do prefeito. E ele já falou que o deputado não envolvia essas coisas. E eu sei que envolve. E ele sabe que envolve. É só falar com o Artagão, você sabe. Vocês têm esquerda, da base aliada, ali sabe como é que funciona. Deputado tem mando político no Estado, sim. Agora, os federais, não. Os federais fazem emenda para o município que eles quiserem, nos Estados deles. É diferente. A conduta lá em cima funciona diferente. Os deputados federais têm. E parabéns pela patrulha. Agora, Vossa Excelência falou aqui na tribuna criticava politicamente. Dessa parte, eu não vi nenhum vereador criticar Vossa Excelência e dizer que não vinha, porque eu sei que essas patrulhas vêm. E o Reinaldo Stefanes, parabéns, Edilson Vaz, quando Vossa Excelência apoiou esse deputado federal, hoje ministro da Agricultura, é a patrulha que vem se somar à ajuda. É importante. Como está vindo patrulha através do deputado César Silvestre, esse asfalto que estão fazendo, uma emenda do deputado Ricardo Barros. E eu não vejo ninguém aqui falar que foi o emenda do Ricardo Barros. E quem acompanha as sessões dessa casa sabe. Sabe? Sempre falei aqui. Qualquer emenda de qualquer deputado, independente de que partido político ele pertence, a emenda, o ex-prefeito Tico sempre citava. Essa obra é uma emenda do deputado fulano de tal. E eu sempre vim aqui na Alquici. Por quê? Eu quero chegar lá e quero elogiar. Já saiu candidatos de Pitanga para deputado federal. E nós não adianta. Todo mundo gostaria. Ah, é bom ter o deputado de Pitanga. Claro que seria. Excelente. Mas vamos ser realistas. Nós temos um colégio eleitoral para eleger? Não temos. O vereador Edilson apoiou e um grupo de amigos apoiaram esse deputado, o Reynolds Stefanes, fez, eu não me lembro quantos votos ele fez aqui, na última eleição. 509 votos. Aí, como ele teve uma votação aqui, o grupo pediu através do deputado, colocou uma emenda. O deputado colocou, vejam bem, com 500 e poucos votos vai vir uma patrulha. E se ele não tivesse voto, que ele traria essa patrulha? Não. ele vai levar lá nos municípios que o apoiaram. Então, sempre admiro quando os grupos políticos, assim, tem o PT, como tem o Assis do Couto, quando colocou uma emenda de 600 mil reais, 600 mil reais, para uma plataforma de leite, que dava para 75 mil litros de leite. Qual a contrapartida do município? Cedeu o terreno, como eu tinha feito o projeto, foi feito, mais 150 mil de contrapartida, ia gastar mais uns 100 mil, 120 mil para puxar luz e fazer as bacias. Ia gastar isso. Mas era esse gasto depois a cooperativa tocava. Não era bom para o produtor nosso? Não, é, não ajuda para a concorrência? Eu acho que ajuda, é importante. Mas a atual administração achou que não, que ia beneficiar as poucas gente lá da Cressol. Mas eu acho que uma cooperativa aberta para todos, quem queria se associar? Então eu vejo que os partidos políticos, quando apoiam um candidato, aquele grupo, vai e pede para o seu deputado, e eles se sentem orgulhosos, isso que eu quero dizer. Quando o deputado deles, que eles apoiaram, está trazendo uma coisa para o município. E a vantagem de quem que é? Pro município, é do município. Permite um... Tivesse mais 5, 6 deputados aí. Pois não? É, eu só queria também colocar que, para o ano de 2010, através do deputado federal Moacir Michelletto, nós conseguimos uma emenda lá para a Associação do Quarteirão Aparecida, em torno de 300 mil reais. Também para uma patrulha a ser destinada àquela associação. E esse projeto, que agora está sendo entregue ao Colégio Antônio do Rigon, ele foi entregue ainda pela administração anterior, o ano passado, inclusive a minha esposa era diretora, e agora que está sendo liberado pelo governo do Estado, como também pela administração anterior, o Tico, como o Zampier também, talvez projetos que ele entregou agora, de repente só daqui a quem sabe no final do seu, ou do próximo prefeito também estará utilizando. Muito obrigado. Eu agradeço, Adilco, ajudar, quando ajuda a esclarecer os fatos. E tem outros deputados também, o ex-deputado Janene, que se envolveu no Mensalão. Mas veio ambulâncias para o município, através dele. Como vem do César, esse asfalto aqui em torno do Banco do Brasil foi uma emenda de 100 mil do deputado César Silvestre. Aí o prefeito tem que pôr essas emendas, conforme a emenda para a finalidade, tem que colocar a contrapartida, foi 20%. A licitação saiu por 94, 96, não lembro bem agora se foi 94 ou 96. Aí tem que fazer um outro projeto para gastar o restante, aumentou o trecho. Era para 4 quadras, conseguiu aumentar. É assim que funciona. Então, teve emendas do deputado César Silvestre, que ele tinha colocado, em 2005, foram vir aqui no final do mandato do Tico e foi liberar. Existem essas coisas, dependendo de qual o ministério. Mas é importante quando os deputados federais colocam essas emendas à disposição do município. Então, eu acho sempre importante. Eu fui fazer uma caminhada ontem, após 8 anos, já fez que eu fiz as pontes de safena. Fui fazer a primeira vez uma caminhada, tomei vergonha depois de 8 anos, e fui fazer uma caminhada. Mas também percebi lá, como é que tem uns postes lá, tem umas lâmpadas lá, não está acendendo. Então, vamos solicitar que a secretaria tenha os eletricistas do município, de repente lá, consertam lá, é só fazer umas lâmpadas. Tem umas lá acesas, não tem dúvida. Mas tem umas lá que não está acendendo, não está iluminando bem o parque das crianças. E assim de gente lá. Praça de Santana? No Redondo. No Redondo, lá. No Redondo. Eu quero falar aqui a questão do Código Tributário. O vereador Adir falou bem certinho. Ele também envolve o interior. Não é só a cidade. O cidadão que vendeu uma propriedade lá, o comprador, tem que recolher 2% da área mecanizada, ela é estipulada em R$ 19.400 o alqueire. A mais, que é a área que é de luta, cai para 160 por alqueire. Então, 19 mil, 2% vai dar R$ 388 por alqueire que tem que recolher para os cópias municipais, que é a TBI, que é a lei. E a de menor valor é R$ 160 aquela terra que não é pasto, não é campeirão, é aquela terra não mecanizada, aquela terra assim de beira de Pirambeira, um valor alto também. totalmente mexeu com o interior também. É, realmente, a audiência pública é importante. Aqui ninguém, realmente ninguém vai votar contra a audiência pública. Mas o projeto retornou, Edilson Vaz, voltou praticamente o mesmo. Que tinha, que eu pedia retirada na época ali, e retirou, primeiro retirou, mandou, me dizer, vem o mesmo. Então, é que eu sei, é esse projeto que vai para a audiência pública. E eu falei aqui, se na audiência pública aprovarem o projeto do jeito que estava, eu renunciava o meu mandato. Vossa Excelência também fez coro e também disse que naquela lá não votaria, não renunciaria. O vereador Aguinaldo já pegou a mesma coisa. E eu continuo de pé a minha proposta. Suplente lá para o meu faceiro, mas ele também é contra esse aumento. Ele também é contra esse aumento. Agora, também não é. Aqui baixar um pouquinho e vir aqui querer passar. Eu vou ser contra também. Nossa, um projeto assustador para dar um. Que continua dando uma assustada ainda, também socorro. Tem que ter. A minha proposta, não sei, tem gente que está a primeira vez aqui, que não sabe ainda. Então, a minha proposta foi essa. Pega o IPTU, dono, que foi feito em 2007, o último, entrou em vigor em 2008, 2009. Joga a inflação de 2008 e 2009 mais 10%. A população sobe, nós sabemos que o prefeito tem que aumentar um pouco a arrecadação. Claro que tem, todo mundo sabe disso. É... Daí, claro que entrou essas outras taxações, essas coisas aí à parte. Estou falando daquele, do que era o antigo. E é noventena, né? Tem que aprovar a lei. Quando aprova e publicada, tem 90 dias para entrar em vigor. Então, esse ano vai entrar, eu acredito que esse projeto vai ser só votado o ano que vem. É... Quanto ao projeto da Pitanguinha, já entrou, só vou dar um toque agora. O projeto também não está nem em discussão. Mas eu me preocupo, muito. É importante, é, mas preste bem atenção, nós temos um hospital São Vicente. Quando fala em saúde, a coisa é séria. Eu acho que aqui todos nós, temos que ser muito responsáveis. Mas muito mesmo, porque nós temos um hospital, e é o melhor hospital que nós temos, é o São Vicente, todo mundo sabe. A administração do hospital está fazendo umas reformas, sala cirurgia, duas salas, melhorou bastante, tem muitas melhores. Vejam as infecções hospitalares, o controle, então é muito bem cuidado nessa parte, é muito bem cuidado. A minha preocupação que diz na justificativa aqui, é para fazer um posto de saúde, mas de repente pode virar num hospital municipal, UTI, aquela coisa toda. Me preocupa. Eu, sinceramente, me preocupa. Valores vão discutir depois, eu não vou entrar em detalhe de valores. Mas me preocupa a sobrevivência do Hospital São Vicente, do Hospital São Vicente, e a questão de lá se no futuro abrir um hospital. De repente, D2, pifa, e nós não vamos ter nenhum. Tem de ter muito cuidado, nós temos de analisar muito bem essa questão, que o hospital municipal não é fácil credenciar em SUS para ser avaliado para abrir. Não é fácil. Não é fácil. Lá vai ter que gastar muita reforma, podem ter certeza, eu conheço pelo menos bem o hospital da Pitanguinha. Lá, olhem, vai ter que investir bastante em reforma. Não é só esse valor aí, porque a reforma vai ser grande. Eu acredito que o que tem lá no Hospital da Pitanguinha hoje é bem antigo. Esse hospital deve ter em torno do que foi construído 25 anos. O material que estão vendendo, que a prefeitura está comprando, tem de ver o que é que hoje serve, o que não serve. Porque as coisas da medicina evoluem. E quem trabalha na saúde sabe muito bem, estão fazendo teste sinal para vocês, sabe, porque elas entendem, elas já sabem o que eu quis dizer. Tem que ter muito cuidado. Eu também não me acho capacitado para lá avaliar esse tipo de material. Por isso tem que ser gente da área de saúde. Daí. É diferente, tem que conhecer. Eu vou lá querer conhecer uma coisa que o pessoal da área de saúde conhece. Eu tenho que respeitar o conhecimento que elas têm. Então, tem que ser bem discutido realmente essa questão. E... eu tenho uma notícia para quem conheceu, anos atrás, a minha esposa ligou à tarde, recebeu um telefonema da Alemanha, de pertinho de Munique, que é a capital da Alemanha, Berlim, a capital, a cidade de Munique, o Dr. Werner Mayer. Não, o Bruno é irmão dele. O Werner era aquele, o mais velho, que tinha, lá do onde é, do Dr. Rogério Schmidt, isso. Ele tinha escritório, fazia projeto agrícola. Na década de 80, os mais antigos conheceram. Uma pessoa que morou aqui, sofreu um acidente ontem, ele estava morando em Feliz Natal, que é no Mato Grosso, uma cidade, um município, Feliz Natal, deve ser para frente, em torno de Sinop, aquela região lá no norte do Mato Grosso, sofreu um acidente. E o Bruno Mayer mora na Alemanha, ligou, eu não estava em casa, estava aqui na câmara, avisou minha esposa que ele faleceu. Ele pediu também que divulgasse aqui, porque tem muitos amigos, ele morou muitos anos aqui, tinha uma grande amizade, principalmente no meio rural. Então é lamentável, gente. Lamento. O Werner, não sei essa idade dele, mas eu acho que tinha em torno de 60, 65 anos, mais ou menos nessa faixa. E o Bruno Mayer, que vocês também conheceram, né, que até poucos anos morava aqui em Pitanga, o filho dele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Jovem, menino, meus filhos brincavam junto com o menino dele. Então, imagina o sofrimento que a família está passando. E eu lamento de dar essa notícia, que não é nada boa, né? Porque um amigo que aconteceu isso, é lamentável. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Senhor presidente, agradeço a atenção de todos. E foi um privilégio poder falar para vocês. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária nº 62 de 2009, dispõe sobre a criação, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação do município de Pitanga e das outras previdências. Única discussão e votação o pedido de informação número 17 de 2009, da autoria do vereador Anjo Américo Branco Chemin. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 62/2009, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 17/2009, de autoria do vereador Anjo Américo Branco Chimin, em discussão. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu até solicitei esse pedido de informação número 17, presidente, pelo motivo que todos os municípios pleiteavam, necessitavam desses ônibus do Estado, esses ônibus comodato. Até por sinal, teve um comentário meio, por falta de informação até às vezes, que esses ônibus seriam somente emprestados aos municípios do Paraná. É claro que nós sabemos que esses ônibus, eles de um certo tempo em diante, eles passam a fazer parte do município, não do patrimônio público do município de Pitanga ou dos outros municípios. E a partir do momento que esses ônibus chegaram, que foram tão esperados, não só aqui em Pitanga, mas nos outros também, esse pedido de informação é em relação ao transporte escolar, quais as linhas, valores e quilometragens diárias realizadas pelo transporte terceirizado antes da efetivação do comodato de ônibus com o Estado. Essa minha preocupação é pelo seguinte: nós tivemos até uns tempos atrás, antes até que esses ônibus chegassem no município de Pitanga, nós tivemos algumas pessoas até tiveram hospedadas na cooperativa, até agradecer que seria um funcionário do Estado, que fizeram um levantamento geral do município de Pitanga. Fizeram uma análise de quantos alunos, das linhas. E é claro que, hoje, a preocupação nossa, a partir do momento que chegou esses ônibus, qual a economia que gerou para o município de Pitanga, a partir do momento que esses ônibus entraram em nosso município. Eu acredito que todos nós sabemos que antigamente, antes da MVS, quando entrou em Pitanga, nós tínhamos 15 ônibus que eram do município, e a partir do momento que foi terceirizado totalmente o transporte, esses ônibus pararam de transportar. Mas hoje, com essa vinda desses 5 ônibus, a preocupação nossa, se é que está tendo ou não uma certa economia para o município de Pitanga. A preocupação minha, é claro, que é o nosso município. Porque amanhã ou depois, essa falta de informação, ou até mesmo algum, não posso dizer desvio, porque eu acho que a competência da Secretaria de Educação, a competência da secretária, eu acho que sobressai em todos os aspectos, é natural que ela vai ter ela trará essa certa economia distribuindo esses ônibus nessa quilometragem. Eu até a minha preocupação, porque eu fiz parte no mandato passado, de vistoria, de quilometragem, de avaliação de estrada, e a preocupação nossa também, até sabendo que hoje esse transporte escolar já terceirizado com a cooperativa, a melhoria no transporte é considerável. É considerável. É claro que nós temos o problema dos tacógrafos ainda, que ainda não está totalmente sanada essa preocupação, mas eu acredito que com essa melhoria no pagamento do terceirizado, veículos melhores e mais condições. Mas hoje a minha preocupação, e até peço aos vereadores que aceitem até, que aprovem esse pedido de informação, porque eu acho que não é nada mais justo, mais lógico, que nós sabermos, termos conhecimento do que esse transporte dos 5 ônibus está melhorando para nós aqui em Pitanga. É isso, meu. Obrigado. Peça a palavra. Vossa Excelência quer saber só dos 5 ônibus ou de todo o transporte escolar do município? Eu vou ler aqui. Quais as linhas, valores e quilometragens diárias realizadas pelo transporte terceirizado antes da efetivação do comodato de ônibus com o Estado? Após a chegada dos 5 ônibus em comodato do Estado, quais as linhas e quilometragens diárias percorridas por esses veículos? C. Qual a economia gerada em quilômetros e valores ao município? Realmente, em cima dos 5 ônibus que vieram. É claro que nós sabemos, foi feito um levantamento, o transporte está sendo feito por completo. A partir do momento que os ônibus vieram do Estado, eles têm que ter uma certa economia no transporte. 2,5 ônibus. Mas esse pedido de informação, você não podia ter pegado direto lá na transportadora de aluno? Na secretaria? Mas, vereador... Eles têm todos os dados lá. Mas então, eu estou pedindo. Eu acho que cabe, eu acho que os vereadores que estão aqui, vereador Batatinha, precisam de um documento formal, para que amanhã ou depois, a Secretaria do Estado do Paraná, amanhã ou depois tiver que ter um conhecimento, eles não vão só vir perguntar aqui na Secretaria o que estão puxando, transportando, qual a quilometragem, qual a economia. Eu acredito que nós temos que ter, e nós estamos aqui é para fiscalizar. Eu acredito que seja isso. Não tem nada para esconder, eu acho que a quilometragem existe, o transporte está sendo feito, não é nada mais lógico que nós ter esse conhecimento. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu também. Eu sou favorável a esse pedido, porque eu sei que a pessoa que está comandando essa cooperativa, está aí o Adilson Cardoso, a seriedade, desde que eu conheço essa pessoa, não tem nada para esconder. Com certeza que teve economia, sim, com a vinda desses ônibus, E eu também vou ser favorável a esse pedido de informação, porque você é a pessoa que está comandando a sua cooperativa, a sinceridade que tem essa pessoa. É, mais uma já em discussão, eu quero deixar bem claro que eu não estou pondo em dúvida a cooperativa. O meu pedido de informação é para a Secretaria de Educação sobre os ônibus. Eu quero dizer que eu não tenho nada, não tô, se eu tivesse dúvida da cooperativa, eu iria na cooperativa pedir informação da cooperativa. Sim, mas o transporte é pela cooperativa. É, por mas isso eu, que eu sou os 5 anos fazem o transporte aqui do município. Então, eu não quero deixar, quero deixar bem claro que eu dúvida não tenho nenhuma da cooperativa. Até parabenizo pela a maneira que está sendo feito o transporte, pela a atitude que a cooperativa está tendo. Só que os ônibus estão aqui e nós temos que saber da economia que esses ônibus estão fazendo para o município de Pitanga. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu sou favorável também, porque quem paga a cooperativa é a prefeitura. Então, eu acho que é justo que quem faz o pagamento é a prefeitura. Então, vamos aprovar esse pedido de informação. Permite. Pode. Esses ônibus, quando foram cedidos, eles vieram incomodado para o município de Pitanga. O município de Pitanga não cedeu esses ônibus para a cooperativa, vereador Edilson. Esses ônibus estão à disposição da secretaria. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal, número 4/2009, em discussão. Eu também sou favorável, senhor presidente. Eu acho que é só explicar, só pedir que o secretário só leia só qual é o, né, o significado dessa emenda? Artigo 1º, fica revogado o 3º do artigo 105 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º, esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. É, só para concluir que na Lei Orgânica, ele dizia que só poderia o prazo não mais superior a 120 dias. E como o Refipe, ele passa dessa, então ele não cruzava com a nossa lei orgânica. E agora, suprimindo, ele passa a valer o Refipe, que é o parcelamento do IPTU ou tributos, taxas tributárias. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos vereadores para a votação. Vereador favorável, contrário. Adelir Castilho Modaner? Sim. Ângelo Américo Branco Chimim? Sim. Antônio Adir de Lara? Sim. Dirceu Gutinho Bassani? Sim. Edilson Vaz? Sim. Edson Stipe? Sim. Fabrício Duarte Lobo? Sim. João de Val Ramone? Sim. Aprovado por 8 votos. Maioria. Passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para a manifestação sobre para atitude pessoal assumida durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Concedido, senhor. Quero agradecer hoje também a presença do nosso secretário de saúde, que está aí, e dizer para todos os vereadores que eu sou favorável à compra do Hospital da Pitanguinha, sim, porque o atendimento, certas vezes, à população, eu presenciei e tenho certeza que com a vinda de um outro hospital vai ser totalmente diferente o atendimento de 2 hospitais. O vereador Carijó falou, eu sei a tua preocupação, mas com certeza, se nós tiver mais um hospital, vai ter aquela concorrência. O povo não vai estar sofrendo. Se o hospital não atender bem, pode ter certeza, vai subir lá no hospital da Pitanguinha e vai ser bem atendido. Porque certas vezes eu estava dentro do hospital do São Vicente, o atendimento lá, não criticando todas as pessoas, mas de certas pessoas, a pessoa chega ruim lá, com o atendimento, olha, quase morre. Então, por esse motivo que eu sou favorável à compra do hospital da Pitangui. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. As pessoas só vão então, comentar agora, que o vereador citou meu nome, que esse projeto, a justificativa, ela não é bem clara. Ela fala que vai fazer um posto perto do hospital e com UTI e tudo. Então, veja bem, tem que esclarecer o que, que ela é para um posto de saúde, o que, que é. Me perdoe, mas eu duvido que qualquer fiscalização de saúde aprova fazer um hospital, o hospital da Pitanguinha. Não é esse hospital que querem o Pitanguinha. O investimento vai ser pesado. Então tem que ver o nosso hospital São Vicente. Que situação vai ficar? De repente vão abrir mais um e falir dois. Tem que ser muito responsável, quero apelar aqui. Permita, Fábio. Não tem a parte, vereador. Não. Só na outra sessão. Viu? Não tem, tem que ter cuidado. Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu estou dizendo que eu tenho preocupação e quero analisar com responsabilidade. Agora, só para dizer, lá na Pitanguinha é fácil dizer, eu sou favorável. Mas com qual é a responsabilidade que eu estou sendo favorável? Tem que ter pé no chão, tem que ter firmeza, tem que ter consciência daquilo e saber o que eles estão fazendo. Que é saúde, gente. Saúde não se brinca. E hospital, nós temos um aqui, ó. Um, hoje amanhã quando deu acidente, onde é que levaram? Levaram na Pitanguinha, que era pertinho, ou levaram aonde? Levaram no Hospital São Vicente. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu quero, até fiz o convite para os vereadores participarem amanhã dessa visita lá no Hospital da Pitanguinha. Eu quero deixar também, mais uma vez, bem claro que eu não sou contra a aquisição. E quero até reforçar a fala do vereador Carijó, que nós temos que pensar bem. A Pitanguinha merece um posto de saúde, merece muito mais, merece o asfalto, qual o vereador até reclamou da maneira que está. E claro que todos nós passamos por lá quase que todo dia. Mas a nossa preocupação agora, amanhã, de ver, é esse valor. Para um posto de saúde, num valor desse... Poderia até ser um valor menor, mas vamos avaliar. Eu acho que não é nada mais justo, é nossa obrigação amanhã nós irmos lá e pedir uma avaliação, para que seja feita uma avaliação, aí sim, aquisição. Como diz o vereador, daqui a 10 anos, 15 anos, o valor que estará. Mas eu também penso mais do benefício que virá com o posto de saúde lá na Pitanguinha. Claro que se amanhã... Com o tempo e passando, acredito que pela estrutura que tem o Hospital São Vicente, ali sim, poderia ter uma UTI. Com toda a dificuldade de conseguir essa UTI. Mas como já foi falado na sessão passada, que deputados estão pleiteando essa UTI para Pitanga. Pitanga merece, é claro que merece. Mas em primeiro lugar hoje, esse projeto vem para a compra. Se vai ser um hospital, se vai ser um posto de saúde, o que, que vai ser feito, eu acho que nós temos que avaliar antes o valor que vai ser pago, o que está sendo comprado. A partir dessas avaliações, eu acho que aí sim, aí entra em outra discussão. Obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Quero agradecer a presença de todos, minhas irmãs que estão aqui, a Julinha, aí, parte da minha família. E dizer que a gente tem uma preocupação com a saúde, conheço o Hospital São Vicente, utilizei bastante essa questão também, tanto meu pai como minha mãe ali estiveram durante a sua vida. E também tenho uma preocupação, nós queremos que a saúde melhore, principalmente questão dos postos de saúde, lembrando também que na Planalto, o posto de saúde foi iniciado na gestão anterior e hoje não foi dada continuidade. Sabemos que estava pendente de regularização dos documentos da parte do terreno, mas nós aqui já fizemos a nossa parte. E agora cabe ao executivo dar continuidade àquela obra, para que a população da Vila Planalto também tenha um espaço digno de ser atendido. E que lá também tenhamos médicos e que a população seja atendida de forma boa. E como falei anteriormente, esperamos que tanto da parte dessas imobiliárias e também vamos solicitar que através do engenheiro civil, se for possível, de levantar os valores que deverão ser destinados à reforma desse hospital, caso esse projeto venha a ser aprovado aqui por essa casa. Muito obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu também vejo a preocupação dessa aquisição do imóvel do Hospital da Pitanguinha, mas até em última conversa com o secretário de saúde que ele esteve explanando para nós aqui nessa casa, até ele, a gente sabe que lá não vai ser adquirido como para fazer um hospital. A gente sabe a dificuldade, eu posso falar com clareza a dificuldade que tem para montar um hospital. A gente fala que o Hospital São Vicente hoje é um hospital regional, é um hospital polo de atendimento. Eu sei o atendimento que o hospital presta. Às vezes tem as dificuldades, às vezes tem, como o vereador Edilson, ele chegou, às vezes tem funcionário. A gente sabe que às vezes está tá estressado, porque o dia a dia do hospital é complicado, é tumultuado, é tudo. Mas a aquisição do Hospital da Pitanguinha, eu acredito que é para ser, para beneficiar ao público da Pitanguinha, enfim, a cidade, ao município de Pitanga. E vendo também, a gente sabe que ali vai ser um posto de saúde, ou simplesmente, ou como o secretário Valdomiro falou, um centro de especialização para o município de Pitanga. Que isso Pitanga tem a crescer, isso Pitanga tem para se tornar uma cidade polo, uma cidade regional, tem que ter essas especializações no município de Pitanga. Então, com essa aquisição, quem está ganhando é o município de Pitanga, a população de Pitanga. Para nós adquirir o primeiro passo, a gente sempre fala em regional de saúde no município de Pitanga, mas a gente tem que saber passo a passo como que acontece. E um dos primeiros requisitos para nós tornarmos uma regional de saúde é um centro de especialização ao município de Pitanga. Então, que para fortalecer isso aí, vem mais médicos, vem especialistas, vem ali, daí vem o governo do estado com a sua equipe para ver que realmente Pitanga tem condições de se tornar uma cidade polo. Eu tenho certeza, Edilson, que essa tua promessa vai ser cumprida. Você pode ter orgulho de chegar aos seus eleitores lá e falar, e a população da Pitanguinha que vai ganhar com isso. E eu digo bem claro que o Hospital de Pitanguinha vai ser um centro de saúde ou um centro de especialização da saúde do município de Pitanga. E não hospital, porque o hospital a gente sabe a dificuldade, a realidade não é assim não. Para montar um hospital, adquirir, é muito difícil. E eu sei que o município de Pitanga não tem condições de tocar um hospital sozinho. Então, eu sei que o secretário dá muito valor ao Hospital São Vicente, ele trabalhou lá, e eu tenho certeza que ele está vendo com outros olhos o Hospital da Pitanguinha, para si colocar um centro de especialização e um posto de saúde no município de Pitanga, para o bairro da Pitanguinha se orgulhar disso aí. Essa palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a população que esteve aqui presente, hoje está a casa cheia. Agradecer a minha família, a minha esposa, minhas duas filhas que estão aqui presentes. E ao pessoal da internet que escuta nós pela internet. E quero falar ao vereador Carijó e ao vereador Meco, que no passado, falar muito do Almir hoje aqui, ele teve também problemas com o ex-prefeito Tico, que não fez o serviço dele. Então vem se arrastando há muitos anos esses problemas para o interior, quem tira, principalmente quem tira leite, mas se Deus quiser, vai ser concluída a obra dele esse mês. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.